sei, eu não gosto muito de ficar falando desse lugar, porque senão sabe o que acontece? Você começa a criar na cabeça dos filhos, e os filhos podem se ligar a esse lugar, e não vão nem te explicar muito. Uhum. Era um lugar bem feio, sabe? É, o umbral ali era um lugar bonito. Fui para um lugar, entrei numa falange com o nome de Ainon, né? Eu entrei numa falange ruim, numa falange de obsessor, e comecei a prejudicar. Só que quando eu fui ter os meus poderes de magia, eu fui numa mata. Pedi esses poderes, né? Fui fazer um assentamento na mata e, de repente, um Exu falou que ia me auxiliar nos meus trabalhos. Porém, meus trabalhos fossem apenas bons. Se um dia eu fizesse trabalho ruim, a espada que ia me defender seria a primeira a cortar meu pescoço. Eu ouvi bem essas palavras e depois ele saiu com uma gargalhada. Isso antes, né? Tá conseguindo acompanhar? Sim, qual que é esse Exu? Calma. E naquela época eu usava uma roupagem de um negro forte, de uns 30 e poucos anos, com uma tanga vermelha, e sabe, para assustar mesmo. Também de uma forma que eu era musculoso, forte, chegaram e botaram medo. Isso é igual aqueles africanão mesmo. E fiz tudo isso. Quando esse filho foi desencarnar, aquele Exu me achou, né? E eu fui preso por esse Exu. E eu pedi, né? Falei, já que eu estou sendo preso por você, você pode falar o seu nome para mim? Eu quero saber quem é que me prendeu. E ele olhou para mim e falou, Exu Corcunda. O senhor tá me ouvindo bem? Ô, filho, eu sou um pouco surdo, mas não é eu. Graças a Deus, então, eu quero agradecê-lo de aceitar o meu convite para ensinar a gente um pouco aí da vida no mundo espiritual. Eu que agradeço. Qualquer coisa, se é para ajudar os outros, mas vai. Independente de onde seja. Isso é importante. O que que o senhor acha da gente estar usando a tecnologia para conversar? Olha, filho. Apesar, depois eu vou explicar melhor para você, de Jesus, né? Mas Jesus também usava a tecnologia que ele podia, né? E conversava com os outros. Então, se hoje em dia vocês fazem assim, o importante é ajudar e doutrinar, filho. Um bando é doutrina. A espiritualidade é doutrina. Você vai doutrinar falando assim, falando com aquele. A única coisa que não pode fazer com esses negócios é dar paz. Eu não consigo usar da tua energia etérica. Agora, conversar, não é conversa com você, qualquer um, isso não tem nada disso. Graças a Deus. Então, o senhor trabalha na Umbanda? Olha, Pedro, não foi falar. O cachimbo atrapalha na boca ou não? Não. Vamos ver. Dá para ouvir eu falar? Dá. Então, quando nós falamos assim, ah, eu trabalho na Umbanda, eu trabalho para onde tem caridade. Se for na Umbanda, quando for na Umbré, quando for no Kardecismo, na igreja evangélica, está ajudando os outros. É igual que eles ficam na igreja, que diz, ah, recebe o Espírito Santo. Aí você vem com a boca, filho, aí você vem com o preto velho, está recebendo Espírito. para fazer caridade, não está recebendo nada demais. Então, se tiver caridade, não precisa nem ter cachimbo, não precisa ter vela. Agradecido também, não sei de vela e ajuda tanta gente. Então, onde tiver caridade, onde nós podemos ajudar os outros, nós vamos de festa, não tem esse negócio, não. Tá certo. E quando o senhor se manifesta na Umbanda, o senhor se manifesta com qual nome? Agora, hoje eu só estou com esse médium, como Pai João do Congo. Pai João do Congo. Pai João do Congo. É. Tá certo. E Pai João de Angola, Pai João de Aruanda, Pai João Nagô. Como Preto Velho, e muito antes, eu me apresentei uma vez só como Exu Corrente. Antes, o senhor quer dizer assim, que o senhor vivia naquela vibração? É, na verdade, no plano espiritual, quando se fala em Exu, Exu, ele é a esquerda, né? Ele é um agente da magia da esquerda. E existe uma iniciação para ser Exu. Então, eu quase fui um Exu, né? Não existe aquele negócio, Exu quando se ilumina a vida do caboclo. Não, isso é mentira. Tem Exu que tem muito mais luz do que caboclo que vocês conhecem. Nossa. Eu não virei Exu e virei Preto Velho. Por causa do pai José de Aruanda, que falou, você só vai poder pagar seu karma sendo um Preto Velho, sendo aquele escravo que você tanto não quis ser. Então eu não quis ser escravo, eu queria ser branco. Olha. Uma coisa, filho, que eu queria falar para você no começo, uhum. Acabamos já puxando assunto, né? É. Eu acho importante todos os senhores saberem isso. Eu sou um nego velho, Pai João do Congo, né? Na minha forma fluídica, porque na minha última encarnação, né? Eu nasci no dia 24 de junho, e na minha aldeia, né? Na minha, não sei como é que chamava, eu chamava de vila, de escravo, não podia ter nome africano, só nome cristão. E como São João é o dia 24 de junho, me deram o nome de João. Então, apesar de eu usar essa roupagem fluídica agora, nesse momento, hoje, eu já tive várias encarnações. Mais de 60, mais de 70 encarnações. Então, antes dessa, eu já tive encarnação como mercador português. Eu fui coronel de um exército sarraceno, tudo isso. Então, nego velho não é ignorante. Uhum. Pode perguntar o que você quiser para mim, filho. Eu posso falar desse jeito, eu sei escrever, sei tudo isso. Eu sou ignorante, não. Fizer parte de filosofia, teosofia, qualquer coisa, nego vai ajuda, não tem esse negócio, zizizum, zizizum, isso tem que parar na Umbanda. É muleta, é bengala de médium que não aceita a própria espiritualidade. Acha que tem que ser aquele escravo, que tem que ser aquele índio. Uma coisa eu te falo desde já, filho. Uhum. Olha só, se você pegar qualquer livro espírita que você já deve ter lido, é. Sabe que o espírito ele precisa de 200, 300 anos para poder se manifestar, para poder ser um espírito que saiba coisas espirituais. Uhum. Aí vem o filho, com todo respeito, uma vez eu tenho um filho na minha casa que saiu quando eu falei isso, com todo respeito ao Virgulino Ferreira da Silva, o seu Lampião, mas o Lampião morreu em 1930, nós só temos 70 anos, filho. Então, o Lampião que baixa, ele usa da energia, ele usa da roupagem, mas ele não é. Por que ele não é? Faz pouco tempo que ele desencarnou, 70 anos para a espiritualidade, filho. É como se fosse uma semana para vocês. Nossa, eu não sabia disso. Então, o senhor está dizendo, o espírito, depois que desencarnar, ele pode se comunicar, mas ele não vai ter o tempo suficiente para se formar, para entrar numa linhagem de espíritos da Umbanda. O que acontece é que o espírito ele vai usar daquela roupagem fluídica. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo de uma entidade que está se manifestando agora na nossa casa, que é o seu Zé Pelinto. O seu Zé Pelinto, ele usa aquela roupagem de malandro, do Rio de Janeiro, da Lapa. Mas, filho, isso é uma realidade de 40 anos. Um espírito que desencarnou há 40 anos não tem entendimento para poder baixar, para poder esconder aquilo. Seus pais são vivos, filho? Sim, senhor. E seus avós são vivos? O meu avô não. Então, quanto tempo faz que desencarnou? Ixi, foi uns 10, 20. Então, ele já está pelo menos na metade do Zé Pelinto, pô. Tá entendendo o que eu falo? Eu sou avô desencarnou faz 20 anos. Certo? Você vai falar assim, ai, tá vendo? Olha, o nego velho não sabe das coisas. Quem não sabe nem na vida do filho, não sei mesmo. Se o filho desencarnou faz 20 anos, já pode baixar como entidade de umbanda? Com 40 anos? Dificilmente, filho. Nesse o Chico Xavier da vida. Tem muito entendimento, tem muita preparação. Antes de eu baixar nessa matéria, eu fiquei me preparando muitos anos. Então, eu acredito que um espírito, ele precisa de pelo menos 80, 100 anos de aprendizado para poder se manifestar dessa forma. Agora, mandar psicografia, mandar mensagem, ele manda. Isso não tem problema. Mas também tem seu tempo. Não é tão rápido assim. Entendi. Mas é... Como é que é esse tempo de preparação? É um Umbanda, filho. É uma religião que ela existe a manifestação da entidade. Né? Você for um kardecismo, ele se manifesta muito pela voz, pelo sentimento, pela intuição. Se você for um kardecismo que começar a bater no peito e fazer assim, pode sair de lá, que ali é mistura com o Umbanda. Pode sair. A coisa que menos tem hoje é religião que é pura. Mas também não existe religião pura. É. Os filhos evangélicos falam assim, ah, eu sou seguidor de Jesus. Então por que eles não são judeus? Jesus era judeu, Jesus não era crente, não era... Não era isso. É. Eu brinco com o senhor, parece que tem procuração, né, no nome de Jesus. Uhum. Essa preparação, o que acontece? Eu preciso saber alinhar todos os chakras da minha matéria. Para poder entrar em contato na aura dele, para quê? Para poder usar o braço dele assim. Alguém perguntar, pai, como é que é uma incorporação? É igual aqueles bonequinhos que tem aquelas... Ventríloco. Marionete. Como é que chama? Marionete. Marionete aí? É assim. Então, o que acontece? Por aqui, ó, ele vai virar para explicar. Por aqui, ó, chama-se uma glândula chamada pineal. Por isso que a firma da guia tem que ficar em contato com ela. Guia não precisa da camisa para fazer enfeite, né? E na pineal. Por quê? Esse é o comando central de acesso do espiritual. Então é por esse comando aqui, pela irradiação, que eu vou falar. Levanta o braço direito. Faz assim com a bengala. Fala isso. Entende? Essa preparação leva tempo. Sem contar que você tem que ter uma luz, você tem que ter um grau cabalístico muito grande. Para poder ser um guia, para poder ser uma entidade. Entendi. E o senhor vai para alguma faculdade especial? Como assim, faculdade? Tipo, um lugar de aprendizado numa colônia aí? Tem seu lugar. Mas também, esses negócios que os filhos falam assim, ah, você chega lá, tem computador, você chega lá, tem isso, tem aquilo, tem ônibus, né? É. Filho, eu nunca andei de ônibus, não. Mas, né, igual o Luizinho, há pouco tempo atrás o Luizinho explicou, ele falou, olha, eu tive que aprender a voar. Não, o espírito ele levita, né? Ele tem essa facilidade, né, de levitar. Ele volita. Sim, é o meu energia. O que é volita? Não sei o que. Ele se desloca. É. Então, e não tem esse negócio, né? Você chega lá, tem uma escola onde você vai ficar sentado numa mesa para aprender. Não, não é nada disso. Filho, plano espiritual é consciência. Você é aquilo que você plasma, que você imagina. Então os espíritos, eles usam de nós mesmos que estamos já desencarnados, de vocês encarnados da mesma forma, através do plasma, da telepatia, da intuição. Entende? É. Eu acho que nós ficamos lá sentados no parque, num banquinho, conversando a vida. Não, isso não existe. Mas assim, quando o senhor encontra, como é que é? Pelo menos não onde eu estou, né? Talvez onde os outros estão. Então, quando o senhor encontra com outro preto velho, o senhor tem a aparência de um preto velho? Não necessariamente. Hoje sim. Ainda mais por eu comandar a nossa casa de oração e usar essa aparência. Mas eu posso usar qualquer uma. Já usei outras aparências. Eu mesmo, quando era Exu, eu usava aparência parecida de um militar. Com uma roupa toda preta, com uma... Não sei como é que chama, aqueles botão prateado. Eu usava isso. Uma roupagem bem de Exu. E hoje, filho, olha, se eu quiser me passar por outra entidade, eu posso. Como eu falei uma vez, o espírito ele é imaterial, ele é energia. Ele se molda do jeito que quiser, meu filho. Se eu quiser me plasmar como Exu, algum outro Exu pode saber que eu não sou. Agora você pode pensar que eu sou Exu, vai me dar maraco, vai me dar charuto e olha, vai falar Laroê, salve Xabana. Nossa. Eu não tenho perna, eu não tenho braço, eu não tenho boca. Eu sou uma energia, então como é que eu posso... Ah, eu sou preto, eu sou branco. Não sou nada disso. Entendi. O senhor pode, por exemplo, escolher uma roupagem de Exu, mas como não é a sua essência, seria algo apenas temporário. Sim. Para permanecer como determinada entidade, é preciso que seja parte da sua essência. Sim, da minha essência. E daquilo que eu posso fazer. Quando nós falamos em Exu, é um pouco complicado. Por quê? Porque Exu, existe uma divisão no plano espiritual. Exu, ele fica abaixo da costa terrestre. Não é o inferno com treva, com nada disso. É uma vibração abaixo da crosta. Então essa vibração, quando nós falamos em Exu, é um pouco complicado. Agora eu posso me passar por um caboclo anos e anos e anos. Eu vou perguntar para você, qual é a essência de um caboclo? A essência de um caboclo é a ligação com a natureza, a força. Não. Para mim, sabe o que é? Lembranças astrais. Essência da natureza. Eu fui um nego velho que andava descalço, usava roupa de chita e também tinha ligação com a natureza. Quando nós falamos em essência de entidade, essência. Essência é a sua faixa vibracional. Eu estou na faixa vibracional X, de faixa vital. Agora, a essência do meu caboclo é que ele foi um índio apache. Não. Isso é a memória de uma vida. Isso é a essência dele. Entende? Sim. Então, eu posso falar, eu fui um apache. E outra coisa, filho, olha, eu posso aprender o que é ser um apache, tudo isso, e posso me apresentar como ele, ninguém vai saber. Isso durante anos. E outra coisa, hein, filho, isso acontece. Olha, vou contar uma coisa pra você. Tá. Não existe tanto tranca-rua como a gente vê por aí. Existe um monte de entidade que o médico, o que acontece, né? Vamos dar um exemplo. O médium, desde pequenininho, ele está lá no terreiro. Aí ele está, vamos cantar para o senhor Tranca-Ruas, né? Aí canta lá, o sino da igrejinha, para Belém de Dom, desde pequeno, e tranca a rua para cá, e tranca a rua para lá, e tranca a rua para lá. Esse fio cresce, vira um médium. Esse fio é fio de Ogum, fio de Xangô, fio de Obalê, qualquer fio que ele seja. Vem o Exu, vamos dar exemplo. Vem o Exu João Caveira. O filho está tão ligado ao Tranca-Ruas que esse João Caveira vai usar cartola e vai falar, eu sou o Tranca-Ruas. Por quê? Aí você vai perguntar, mas por que vai fazer isso, filho? Por quê? Ele não vai praticar caridade? Vai. Não é o principal objetivo dele? Sim. Ele não vai ter uma ligação maior com a matéria dele? Tá. Ele vai usar espada e vai falar que é Tranca-Ruas. Ah. Seria então, Pai João, por acaso, o mesmo caso desse espírito que se apresenta como Lucifer? Aí nós vamos pro outro lado. Que tanta pessoa quer ter o Lucifer que ele fala, tá bom, eu sou o Lucifer, ou não é? Tem realmente uma falange? Primeira coisa, eu fico nessa parte desse negócio. Ah lá. Eu recebo Exu Lucifer, Exu Beuzebu, Exu Asmodeu, Exu Balaal. Mentira! Por quê? Porque isso são demônios judaicos. E demônio judaico, depois, se você for ver, não sei se você já viu, o demônio judaico, ele foi feito principalmente porque, olha, Deus criou a fé, o homem criou a religião. Você sabe qual que é o berço da religião? Qual? O homem criou a religião, porque foi mais ou menos assim. Lá em não sei quando, no período não sei o que do Lídio, veio um fogo do céu, um trovão e criou o fogo. Aí um olhou e falou, vamos fazer a carne. O outro falou, não, vamos guardar porque eu sou dono desse fogo. Mas por que você é dono desse fogo? Porque Deus quis que fosse assim. Aquele fogo que veio foi para mim. Começou a primeira religião. A religião foi o maior mal do mundo. Não tinha religião. Religião é feita para chegar ao homem. Religião é feita pelo poder. Depois você tem que ter a fé. Então a religião ela nasce para isso, para poder normatizar e falar, olha, isso está certo, isso está errado. Então tudo que vem dessa forma acaba totalmente distorcido. Não. Você tem que ter fé. Tá. Eu comecei a falar, esqueci o que você perguntou. O que você perguntou? Então, o que eu queria assim saber? Ah, de Lucifer. Então vamos lá. Eu vou É. falar demônio aí. Então, os demônios cristãos, judeu cristão, nasceu para isso, para falar, olha, ou você vem na igreja, o demônio vai te pegar. Ah. Aí, alguns filhos que gostam também de encher o pescoço de guia, ser poderoso, muito pai de santo, fala, aí eu recebo o capeta tal. Recebe o capeta nada, filho. Você recebeu o capeta, você recebeu um obsessor. Como é que, olha, filho, eu não entendo. Com muito respeito aos pais de santo, tem respeito entre aspas, porque, olha, eu sou a entidade, já morri mesmo, eles têm que me respeitar. Eu não consigo entender um terreiro que de segunda-feira recebe caboclo para praticar caridade, recebe preto velho, e na sexta-feira recebe Exu para fazer amarração. Em chão que baixa a gente para fazer o bem, não pode baixar a gente para fazer o mal. Ali tem Exu, tem obsessor, ali tem. E entre aspas, claro, também não tem tanto obsessor assim, com vontade de fazer tanta coisa, não. É animismo do médium. Eu preciso falar que o meu Exu tem garra desse tamanho, que tem cartola para falar que eu tenho poder. Entende? Vou falar uma coisa para vocês que são bandistas. Sabe qual que é a entidade mais poderosa que vocês têm? Chama-se Erê, chama-se criança. Por quê? Porque é o mais puro. Não tem nada que criança faz que Exu não faz. Exu é assim perto de criança. Mas o que fica? Exu. Pode ver, Fiora, nós já estamos aqui, quanto tempo nós estamos de conversa? Já 20, 15 minutos? 15. 15 minutos? Nós só falamos de Exu até agora. Mas viu, é que o senhor já passou por lá. Sim, mas, e por que, filho, Exu? O seu Corcunda é que fala isso. O seu Corcunda fala assim. É, nós mesmo queremos tirar o demônio dos Exus, mas nós continuamos usando capa preta e vermelha, né, usando tridente na mão. Mas o que acontece? Tudo isso foi deturpado, meu filho. Eu não quero ficar falando de Exu, porque depois eu quero que até mesmo um dia o Corcunda venha falar o porquê que usa capa preta, o porquê do tridente, tudo isso. Mas Exu tem muito mais luz do que outras entidades. Ele é apenas o outro lado da moeda. Exu tem que vir terra para praticar caridade. Uma vez o filho falou para mim, pai, fui numa festa de Exu, fiquei lá 2 horas, os Exu beber, brincar, deram risada. Eles ajudaram alguém? Não, nós ajudaram, então eles vieram para quê? Nossa. Filho, espírito não tem estômago, não tem língua, vem aqui para beber por quê? Você não sente nem o gosto daquele álcool. Fazendo nada. É que o médico está afim de beber, tem dever de falar para a mulher, né? Ah, eu vou falar para minha mulher que eu vou lá beber no bar. Eu vou fingir que eu estou lá e minha mulher fica bom. Mas só que as entidades muitas vezes não têm uma determinada elevação e ela, as memórias dela da vida passada faz ela muitas vezes precisar dessas coisas. Não é assim não? Não, isso é bobagem. Desculpa onde é que vai falar isso. Eu já ouvi. Ah, o meu caboclo ele usa um cocar, porque na vida dele usa para ele lembrar da vida. Ué? O caboclo está sofrendo nostalgia, filho? Nossa. Olha só. O filho fala assim, ah, meu caboclo ele fuma charuto para lembrar. Agora eu pergunto uma coisa para você, filho. Lá, vamos falar que esse teu caboclo é da Amazônia. Lá na Amazônia ele comprava charuto onde? No mercadinho da esquina? Não, não. Índio fuma é a erva que hoje vocês conhecem como maconha. Eita. Índio fumava aquilo para quê? Para poder chegar no êxtase dele, ou então para tomar jurema, que é o daime. Isso que eu estou falando é os índios daqui do Brasil. É a mesma coisa. Ah, pai, o senhor fuma cachimbo para lembrar do senhor. Eu pensei, acha que eu tinha tempo de ficar sentado no toco com um cachimbo bonito desse na boca? Eu estava embaixo da chibata apanhando, filho. Nossa. Não tem esse negócio. Não tem. Isso é o quê? São ferramentas. Entidades usam para poder se apresentar. Por exemplo, o filho vai a primeira vez na Umbanda. Ele fala assim, vou no rito de caboclo. Ele fica olhando. Aquele que está com o cocar mais bonito eu vou passar porque ele é o cacique da aldeia, ele é o mais forte. Então a entidade ela usa para quê? para uma apresentação para poder chegar na qualidade. Agora, tira o cocar dele, coloca qualquer coisa, que ele é a mesma pessoa. Entendi. É por causa de ajudar a gente a se encontrar e se permitir ser ajudado com maior facilidade. Sim, é um canalizador de fé. Vamos à imagem. Imagem de gesso aqui. É. Essa é a imagem da mãe, né? Peguei logo ela que eu trabalho com ela. É. Você pode ver que eu sou o único preto velho que eu não uso roxo nem preto e branco, né? Eu uso azul. Azul. Então o senhor vem sob a luz do orixá e Iemanjá. Iemanjá com Xangô. É. Tá. Eu não vivo no cemitério, eu vivo na praia, viu? Olha. E igual a Iemanjá. Isso aqui é uma imagem de gesso. Isso aqui é o quê? É um canalizador de fé. Se ele quebrar, eu vou tocar por outro. Por quê? Ele está aqui apresentando o quê? Uma senhora das águas, aonde eu, quando olhar para ela, vou falar, minha mãe Iemanjá me abençoa. Cachimbo, isso aqui, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É mera apresentação. Tanto que há uns tempos atrás, o terreiro da minha matéria, nós deixamos umas velas, nós não, eles deixaram umas velas meio torta lá e acabou pegando fogo algumas coisas. Então eu perdi minha bengala, meu cachimbo e meu filar, meu tupá, sei lá como é que chama isso aqui. É. Fui menos Pai João com isso? Não, só troquei. Falei, pega qualquer bengala, qualquer cachimbo, bota lá na cabeça. Eu não vou me prender a isso, filho. O espírito não tem que se prender a isso. E é. Isso serve não só para os outros, isso serve para o mesmo. Eu já percebi na minha vez que é assim. Primeiro é desenvolvimento. Está girando. O ato de você dar um terço na mão do preto velho que está chegando agora, o fio já pega aquele terço na mão e fala, ai, meu preto velho tem um terço. Então, começa a mediunidade dele a florar mais ainda. Por quê? Ele ganhou uma muleta. Ele ganhou uma forma de falar, tá vendo? Quando eu pegar esse terço na mão, é meu preto velho. E isso vai servir tanto no desenvolvimento como essa criança. Vou dar uma coisa para vocês. Para todo o senhor aí dar um banho para saber, do cara de cima, qualquer coisa. Quando vocês estão no terreiro, e vocês olharem aquele médico que não tem nada. Né? Aquele preto velho que baixou, sem bengala, sem cachimbo, que andou reto, não andou curvado, não falou sim, sim, zoom, nós vamos, nós fumo, nós vem. Essa foi a entidade mais iluminada daquele período. Nossa, mas daí o povo não vai achar nem que ele está incorporado. Olha, filho, você sabe que meu irmão baixou muito tempo numa matéria? Aí ele abaixa, né? Quem sabe um dia ele volta. Baixou muito tempo no médio que desenvolveu junto com a matéria, né? O seu Pedra Azul. E o Pedra Azul, ele baixou numa matéria que veio do cardecismo muitos anos. Então ele mandava curvado, não falava isso, não falava aquilo. Filho, ele era um médium de cura, aonde ele tocava, ele curava. E até hoje, né, precisando permitir, ele faz isso. E ele nunca precisou. Aí, olha só, vou até apagar minha vela para explicar. Eu falei assim para ele, Pedra Azul, eu como sou menos iluminado que você, usa alguma coisinha assim, possível, né? Poder ver você melhor. Sabe o que ele falou para mim? João, eu não estou aqui para poder ouvir ver se é melhor. Se daqui 50 pessoas, só uma quiser passar, que bom para mim. Que bom para ela que vai ser ajudada. Eu não vou me moldar a isso ou aquilo. E muitas e muitas vezes eu tinha 6, 7, 8 pessoas numa segunda-feira consultando, ele não tinha nenhuma. Quando eu vi que o problema era sério, sabe o que eu fazia? Azul, ajuda aqui. Então, meu filho, não tem esse negócio, ah, aquele lá que usa aquilo é o melhor que tem, né? Aquele Exu é o melhor que tem, ou aquele baiano. Ah, pelo amor de Deus. Vem com aquele Zé Pilindo que fica cantando as pessoas, as mulheres. Não, filho. Tem coisa que a Umbanda ela precisa não evoluir. Mas precisa abrir a cabeça que vocês viram que o Chico abre Maria. Então, Pedra Azul era um preto velho ou um caboclo? Era um preto velho. Preto velho. Então. Ela pensava que era um médico, mas era um preto velho. Tá certo. Então, só pra gente então finalizar esse assunto que eu iniciei, pra gente já começar a falar de outras coisas. É, às vezes eu ouço, Pai João, que uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa séria, não tem por que brincar com isso, já faz mais de 20 anos, recebe um Exu com esse nome de Lúcifer. E você olha para a pessoa, você vê, ela não tem intenção de mascarar, nem de falar mentira. O que que está acontecendo, Pai Ju? Não, eu posso falar isso, eu tenho uma propriedade. Uhum. Nessa casa nós temos uma mãe pequena, que ela trabalha com o seu Lucifer. Ah lá. Já começa assim, não é Lúcifer, né? É Lucifer. Lucifer. Lúcifer é o anjo caído, o demônio conhecido. Lucifer, tá, quer dizer luz que fere, luz da manhã, né? Em latim, que quer dizer Lucifer. Lúcifer foi uma forma pejorativa de falar. Então olha só, Lúcifer, o anjo caído, você já estudou esoterismo? Um pouco. Então você sabe, por exemplo, que o planeta Marte é regido por Ogum, né? Ah. Por isso que o dia dele é terça-feira. Você sabe que Saturno é o Baluaê. Por quê? Por causa que é a regência planetária da energia. Então você já estudou alguma coisa assim? É assim muito pouco, viu, pai? Muito pouco, mas já estudou, né? Já. Então, nós temos Saturno, Júpiter, Marte, tudo isso com regência. O Sol é Oxalá, a Lua é Iemanjá. Uhum. Responda uma coisa. Quem que rege a Terra? A Terra? É. Tem algum estudo que fala quem rege a Terra? Não, e agora? Não sei. Não sei dizer. Não tem, filho. Não tem? Procura onde você quiser que não tem. Aí você vai falar, então, pai, a Terra, nós estamos encarnados, não tem regência? Tem. Sabe quem rege a nossa Terra? Exu. Exu Orixá. Exu Orixá. É ele que rege o nosso plano terreno. Por isso o nosso plano terreno é um plano de expiação. Não existe céu e inferno. Existe o que você faz e o que você paga aqui. E eu falo isso para os meus filhos. Enquanto você pagar a sua dívida aqui na Terra, dá graças a Deus. E quando resolvem cobrar de lá, como cobraram de mim, é muito pior. Lá tem perdão. Aqui ainda tem. Então, o nosso planeta Terra é regido por Orixá e Exu. Orixá e Exu, no sincretismo da Santo Antônio ou Lúcifer. Então, quando a Bíblia quer falar assim, o anjo Lúcifer, o anjo mais belo, o anjo que Deus foi o primeiro que criou, o anjo que tinha mais entendimento, se rebelou. Não rebelou nada. Quando ele fala que o anjo caiu do céu, quer dizer, aqui no Orum, nós mandamos Exu, o Orixá Exu, tomar conta da terra. Então ele caiu para a terra. Ah. A Bíblia, ela usa metáforas. Tá certo. Então, quando ele fala, eu não sei se fala no Gênesis, se fala no Paulo, no José, eu nunca li a Bíblia. Mas, quando ele fala aqui, Lúcifer, caiu, o anjo caído, ele caiu para quê? Para governar a terra. É. Para você ver um pouquinho, você sabe que a Bíblia, ela foi criada um pouco na base, deixa eu ver aqui isso, foi baseada nos gregos e nos egípcios. Os gregos, se vocês procuram, podem ver, existe um mito chamado mito de Prometeu. Prometeu era aquele homem barbudo, que ele ficava, todos os dias vinha uma, não sei, águia, sei lá como é que chamava, comia um pedaço do fígado dele, refazia e no outro dia comia de novo. Já ouviu falar desse mito? Já, já. Então, Prometeu nada mais é do que a história de Lúcifer. Prometeu é o filho primeiro de Zeus, o filho mais poderoso. Olha só, hein? A doido, vai ver preto velho falando e filosofia. É. Então, vamos lá. Prometeu era o filho mais belo. Você vai ver se tem alguma correlação com isso. Uhum. Era o filho mais belo, era aquele que quer dizer portador da luz, era aquele que era o mais esbelto, o mais bonito. Sabe o que Prometeu fez? Pegou a luz dele e caiu para a terra para trazer a luz dele. Então Prometeu foi o único filho caído de Zeus. Assim como Lúcifer é o único anjo caído de Deus. Nossa. Então esse outro aí que o senhor chama... O senhor fala assim, é Lucifer, não Lúcifer. Esse sim tem uma falange. Sim, é uma falange. Ela não tem linha, ela não tem orixá. É uma falange que ela veio destinada do próprio orixá Exu. Alguns, o que eu percebo hoje é que a maioria dos filhos de Ogum recebem ele. Mas normalmente o filho que recebe Lucifer é porque tem orixá e Exu na coroa também. E ele é um Exu normal como qualquer outra falange, né? Não tem nada especial. Igualzinho o Viludo, igual Meia-Noite, igual Corcunda, igual Mangueira, igual qualquer outro. Entendi. É por isso, então. Por exemplo, é quando nós falamos Exu Rei, né, o rei das sete cruzilhadas, ele é mais Exu do que o Exu Mulan? Não é. Não. É só um nome, é só um... Isso é outra coisa, quer ver? É só. Os vivos falam assim, vamos, vou dar um exemplo do Exu que eu trabalho com a matéria que é o Exu que eu compro. Você acha que alguma mãe teria na cabeça colocar um filho com o nome de Corcunda? Não. Ah, meu filho nasceu. Qual que é o nome? Corcunda. Não, foi José. Não, vou pôr Corcunda. Porque não tem uma lógica nisso. É. O nome, na verdade, do seu Corcunda é Amadeu. Por que que ele usa o nome Corcunda? Porque ele errou muito no passado e ele escolheu um nome que seria uma coisa que ele lembraria. Por exemplo, Corcunda tem cura? Corcunda mesmo nas costas? Não. Tem cura. É uma marca que todo mundo na rua fala, olha lá o Corcundinha, olha lá aquele. Então o Corcunda, ele escolheu um nome que, quando olhasse para ele, fala, olha lá o errado, olha lá aquele que tem a marca do passado dele. Por isso que ele usou o Corcunda. O Meia-Noite. O Meia-Noite é um Exu que trabalha com Xangô e com Ogum. Por que que é Meia-Noite? Porque ele é um Exu que ele trabalha muito em abertura de porta, abertura de caminho. O horário do Exu começa à meia-noite. Então eu sou meia-noite porque eu sou o primeiro a chegar. Eu sou o primeiro a abrir os caminhos para os Exu. Por isso que o nome dele é meia-noite. Entendi. Mas, mas esses nomes que se dá na Umbanda é próprio para você não ficar muito apegado à identidade do passado. Pode até ser, mas normalmente o nome que a entidade usa é o nome, por exemplo, que ela efetua o trabalho dela. Por exemplo, o Trancarru. E não, volta para o Exu de novo. Trancarru. O Trancarru é um Exu. Por que que ele tem o nome Trancarru? Exu é o negativo do orixá, certo? Exu é positivo, Exu é negativo. Então, Trancarru é o negativo do orixá Ogum. Ogum é o quê? Me explica quem é Ogum. Ogum é o guerreiro. O abridor de caminho. É. Então, se ele abre o caminho, eu tenho que ter o negativo. Abre caminho. Qual que é o negativo? Fecha caminho. Tranca caminho. Ai, pai, então quer dizer que se eu pedir pro Trancarru, ele vai trancar os meus caminhos? Não, isso é só o nome dele. Ele vai abrir os teus caminhos. Mas o nome dele é esse, é Trancarru, mas por quê? Porque eu sou o negativo do abre caminho, que é o Ogum. Olha. Quer ver outro exemplo? O Balu aí. O Balu é o quê? O orixá da cura. Da cura. O orixá da cura, o orixá da saúde, tudo isso. Qual que é o negativo dele? Exu Tata Caveira. Por quê? Porque representa não a cura, a doença, a morte. Entende? Como nome, né? É. Tata Caveira é um Exu que vai praticar a cura. Contra o nome dele. Porque o nome dele representa o negativo do orixá que ele tem. Depois eu vou estudar isso com o seu Corcunda. O que o senhor acha? Outra coisa, viu, eu já vi muito filho falando assim, ah, Marabou é de Xangô, Marabou não é de Xangô não, viu? Marabou é de Oxóssi. Pode vir filho de Xangô que recebe Marabou, mas Marabou é de Oxóssi. E qual que é o positivo dele? O Marabou? É. Oxóssi. Mas o por que que é o Marabou? Que... Sabe o que quer dizer Marabou? Marabou quer dizer mercador de alma. Eita. É o grande doutrinador, disciplinador das almas. É Oxóssi. Oxóssi quer dizer disciplina, quer dizer ordem. Por isso que caboclo dá ordem, por isso que caboclo põe disciplina, por isso que caboclo é chefe de coroa, para poder disciplinar o médico ele baixa. Oxóssi é o grande doutrinador das almas. Marabô é o mercador das almas. Entendi. Por que, que o senhor falou que Marabô é Xangô? Porque é o único que rima. É verdade, filho. É verdade, isso acontece. É a mesma coisa, uma vez um filho perguntou assim para mim, pai, qual que é a ligação do Exu Caveira e do seu Tata Caveira? Eu falei, porque rima os dois nomes, por isso que todo ponto que fala do Caveira, fala do Exu Caveira. Os dois são duas falanges distintas de Obaluaí. Lógico, são energias co-irmãs, sim, mas um não é o mesmo que o outro. Entendeu? É igual a mesma coisa, Oxum menina e Oxum da mina. É porque rima no ponto, filho. Só lá atrás. O fio fez, né? Ô menina, saravá Oxum da mina. Lá atrás. Chegou a mãe de santo, foi cantar no terreiro dela. E filho, quando o pai manca, os fios caem. Ai. É, Os filhos, eles são uma cópia daquilo da doutrina. É. Então, ô menina, saravá, ô chum da mina. Tá bom. Daqui a pouco o chum da mina tá baixando. Mas o chum da mina da onde? Da mina do ouro? Da mina da prata? Entende? Uhum. São fonéticas que se tornaram depois orixá. É igual, por exemplo, Exu Omulu. Exu Omulu não existe. Existe Exu. Omulu é orixá. Mas de tanto se ligar os dois, hoje em dia, eu acredito mesmo, deve ter até falange com esse nome. Mas qualquer um pode criar uma falange? Não. Só espírito com uma alta cabala cria uma falange. Agora, nenhum espírito pode criar falange assim. Agora, quem falou que o médium pode criar falange dele na cabeça dele? Tá certo, né? Então... Aí você vai falar, mas a entidade vai baixar, porque senão não vai, ela quer praticar caridade. Entende? É. É. Eu não acredito em fingimento de incorporação. Isso para mim é uma coisa que não existe. Sabe por quê? Se você pegar um filho que está na rua, um morador de rua agora, falando sozinho, ele está falando com espírito. Vocês estão sempre passivos. Agora tem que ver qual que é o seu grau que você está passando à frente e qual que é o grau que você está. Daí é fingimento. Não é fingimento. Sabe o que, que é? Como é que eu posso te explicar? Não é um fingimento, é esperando mais de uma coisa que não tem. Entende? Uhum. É mais ou menos assim, você está colocando um monte de peso sobre esse palito de fósforo. Esse palito de fósforo é a sua mediunidade, a sua entidade. E esse aqui é a sua mediunidade. O que vai acontecer com o tempo? Vai quebrar. Entende? Sim. O palito de fósforo é a mediunidade e a caixa de fósforo, o senhor deu exemplo, é a entidade. Não, ao contrário. A entidade é o fósforo. Ah. A mediunidade que é a caixa. Que é aquilo que você está colocando. A sua entidade, às vezes, é a pé. É igual aquele filho. Ah, eu desencarnei, eu fui Tutancâmon. O escravo dele, coitado, não pôde reencarnar, né? Porque ele é só amigo. Meu preto velho é aquele preto velho assim. Que ele usa um cachimbo, vamos supor, de ferramenta. Só que tem filho que já dá um chapéu, uma bengala, isso, bota um colar, bota uma corrente, bota uma cruz. Entende? Uhum. Você vai colocar o filho que é burro de cigano, vai enfeitando, vai colocando tudo dentro. E a entidade, filho, ela aceita. Sabe por que ela aceita? Uhum. Por quê? O médium está se sentindo melhor? Tá, eu estou praticando a caridade, e é esse que é o meu negócio, a entidade não está lá para ficar. Ah, eu não vou fazer. Ah, a entidade aceita tudo. Principalmente nós que é preto velho, nós aceitamos. Pode perceber, quando a gente começa a abandonar o fio, o preto velho é o único que fica, ai, coitado do meu filho, mora é melhor. Mas tem entidade que abandona o filho? Tem. O que leva a isso? A conduta errada, né? Por exemplo, se o filho ele estiver praticando mal, praticando uma coisa errada, a entidade vai, vou até apagar de novo. Então, eu recebo, vamos supor que eu sou um médico. Eu recebo, se eu der aquele exemplo, já vai ser para quem não. Então, eu recebo pena verde, tá? O pena verde, ele tem uma falange que tem 3 mil espíritos, tá bom? Tá. Então, eu recebo pena verde que dentro da hierarquia, de 1 a 3 mil, 1 é o superior, que é o que deu o nome para a linha. E 3 mil é o que começou agora. Então eu recebo pena verde número 40. Tá bom? Tá. É um pena verde que já pode comandar um terreiro, que já tem uma luz grande. Eu começo a trabalhar, de repente eu falo, ah, quer saber de uma coisa? O que, que o pena verde abomina? Não, o pena verde não deixa eu cobrar nada. É que tem alguma coisa, eu estou precisando de dinheiro, vou fazer um trabalho para receber alguma coisa. Sabe o que o pena verde faz? É. Olha, para mim essa matéria já não está na minha faixa vibratória. Eu estou muito superior a ele, porque entidade e médium estão sempre aqui. Não existe entidade aqui, médium aqui, nem ao contrário. Então, não está mais na minha faixa. Eu sou o pena verde. Ele rebaixou de energia? O pena verde 40 vai embora, traz o pena verde 100. O pena verde 100 começa a trabalhar. O médium não percebe, dificilmente, só quando é muito brusco, que aí você já viu aquelas histórias assim, ah, meu pena verde, ele usava um cocar verde, agora ele me pediu um cocar vermelho. Entidade com o mesmo nome, da mesma falange, mas uma egrégora baixa. Ou às vezes pode acontecer também que é assim. É difícil, eu quase nunca vi. Tipo, o médium cobrava, parou de cobrar, agora vem um melhor. Sim, sim. Mas é aquilo que eu falo para o meu filho. A subida, meu filho, é assim, ó. Devagar. Sabe como é que é a descida? Rápida. Essa é a descida. A subida é sempre devagar. A descida, olha, eu falo isso para o meu filho. Eu sou um espírito que eu estou na luz. Eu estou praticando a caridade, sou um espírito que eu tenho uma bagagem espiritual e já ajudei muita gente. Então, eu sou um espírito de, não muita luz, mas de grande luz já. Em uma fração de segundo, eu posso voltar para o umbral ou até mais para baixo. Fração de segundo? Com certeza, filho. Se de repente eu despertar aquele sentimento que fez o que eu estava lá, por exemplo, eu fiquei muito tempo no baixo astral pela minha revolta. Se eu despertar essa revolta ao mesmo tanto, eu volto para onde eu estava. Isso acontece. Do mesmo jeito que vocês são passíveis de erro, nós espíritos também. Nós não somos deuses, filho. Nós também somos passíveis de errar. Pode ser que tudo isso que eu estou falando para vocês seja uma bobagem. Mas é o entendimento que eu tenho hoje. Eu não sei o entendimento que eu vou ter amanhã. Amanhã eu vou para uma egrégora mais alta, eu vou ter um outro entendimento. Por isso que a Umbanda ela não tem uma filosofia certa. Por quê? Cada espírito de cada lugar tem um entendimento diferente. Por exemplo, você vai no seu... Você frequenta o terreiro, não frequenta? Sim, senhor. Então, lá no seu terreiro, quem que é que comanda? Fala o nome de um caboclo. Não precisa ser o nome do cara, quer falar? Pode ser. Vou falar, o seu flecheiro. Não, seu flecheiro, né? Sabe, o seu flecheiro é do chance, né? Sim. Flecheiro. Na gira que o seu flecheiro comanda, parece uma pagelança, não parece? Aham. Tá bom. Agora vamos mudar. Vamos... Quem que é o baiano lá da casa? Ah, então... O baiano, ele só chama ele de baiano, ele não quer que diga. O baiano X. Vamos chamar de Zé, que todo mundo chama Zé. É. O baiano Zé. Quando ele comanda a gira, parece um catimbó, não parece? É diferente. É diferente da pagelança, não é? É diferente. Então, se dentro de uma casa você tem vários rituais, com várias entidades, com várias coisas, como é que pode querer uma unificação do teu instrumento? É, e quando o seu giramundo vem, também é diferente. Sim, é um rito muito mais de alquimia. Não é o seu Giramundo que comanda? É. O Giramundo é o maior do Corcunda. Eu conto a respeito do Giramundo. É por isso que eu esteja aqui hoje. Maioral do Corcunda quer dizer o quê? Superior? É, chefe da falange dele. Chefe da falange, que ele é da falange, né? Corcunda é uma falange. Só que cada falange responde a uma outra falange. Uma falange maior. A falange do Corcunda responde a falange do Giramundo. Olha, que legal. E quem que responde para a falange do Tiriri? Claro, Tiriri já é falange grande. Entendi. Já não tem comando. Oh. Só se é Exu. Os sete maiorais, quando nós falamos maioral... É, vamos ver. Eles que, não, que a sua falange já não responde, só o Orixá Exu. Então é, Tiriri, que o positivo é Cosme Damião. Marabô, que é Doxóssi. Tranca-ruas, que é de Ogum. Giramundo, que é de Xangô. Sete encruzilhadas, ou rei das sete encruzilhadas, que é de Oxalá. Padilha, Maria Padilha, que é de Emanjá. O seu Tata Caveira, que é de Obaluai. Por exemplo, então voltando a falar do Chico de novo. Eita. Hoje não vai ter jeito. A falange, por exemplo, do seu Giramundo, é uma falange que só vai responder a quem? A Orixá Exu. Ou o Baluai. Então, abaixo dele vai ter mais outras falanges. Por exemplo, falange do João Caveira, falange do Exu do Lodo, falange do Exu Sete Sombra, falange do Exu Bauru e tantos Exus. Tá bom, eu vou conversar com o senhor Corcunda sobre essas coisas depois. Ele vai falar da hierarquia de Exu, é um assunto bom. Uma vez você sabe, eu vou contar essa graça. O senhor Corcunda fez um texto desse, né? Para a hierarquia dos Exus. Ele teve um filho que falou assim: pai, o senhor está errado. Porque quem comanda todos os Exus é o Exu Viludo. Eita. Aí eu perguntei assim para o filho: com a sua resposta, você já vai responder para mim o que eu quero saber. O quê? Assim,

trabalhava como Exu Corrente na falange do Exu Corrente. Tá bom. Essa é a minha história de Exu. Aí depois... Então, e ele prendeu o senhor, mas o senhor estava fazendo coisa errada, é isso? Sim, como eu falei, né? Esse que era esse mesmo que eu cuidava, eu incluía ele a fazer trabalhos errados. Tá. É, e por isso que eu fui preso. Na verdade, ele já estava no meu encalço desde que eu desencarnei. Mais de 100 anos. Entendi. E quando ele prendeu o senhor, como é que prende, assim, joga uma rede... Viu? Espírito obsessor, como eu fui, sabe da espiritualidade, sabe que a força nossa não é nada perto deles. Não me jogou rede, não. Ele falou pra mim, você tá preso. Não tinha como eu fugir. Quando ele se apresentou em volta de mim, já estava todo um cerco de guerreiros, de que hoje vocês chamam do povo de Ogum, estava cheio de Exu, então. Aí, mas isso é uma coisa que você perguntou. Mas como é que prende? É com uma rede? É com uma algema? Não. Sabe como é que prende? O Exu, por isso que ele usa capa, isso que todo mundo ficou com o Espírito de Deus. O Exu, ele tem uma força na aura dele, na energia dele, que é como se fosse uma forma de amarrar, são laços. Parecido com o laço do boiadeiro. O boiadeiro usa laço por causa disso. Na verdade, o laço do boiadeiro ele nada mais é do que um filme etérico, parecido com o cordão de prata. Eu já não tenho mais. Então, o que acontece? Quando ele veio me prender, a energia da aura dele tomou toda a minha aura. Eu fiquei parecido como se eu tivesse congelado, né, enrijecido, ligado à hora dele. Então, o que ele queria fazer, ele faria comigo. Se nós vamos dar um paralelo, como se fosse parecido com o que eu faço com a incorporação. Nossa. Não existe, assim, uma rede, né, um algema. Normalmente, esse raio que acontece, que prende, que liga, não é que prende, que liga a nós, a aura do Exu, é vindo do tridente. Por isso que o Exu usa o tridente. Nossa. Então tá, ele prendeu, o senhor sofreu, o senhor passou, daí alguém foi educando o senhor a pensar diferente. Ele mesmo. Por exemplo, olha, isso que eu falei é uma coisa boa para vocês que estão vendo isso, ver, vocês vão. Quando tem uma desobsessão no terreiro, que o espírito não está indo embora, pode perceber. Se um Exu tiver em terra, uma outra entidade, ela pega e faz assim com o dedo. Porque Exu usa garra, né? É. Pega assim com o dedo e coloca aqui, ó. Ah. O que ele está fazendo? Atrás do pescoço. Da mesma forma que eu fui. Ele está prendendo. É isso que ele faz. E o espírito não consegue ficar muito tempo assim. Ele... O espírito vai embora. Ele coloca a mão nessa parte bem abaixo assim do pescoço. Pescoço, aqui, né, nas costas. Sim, e ele faz o dedo assim, coloca três dedos assim. Isso. E aí... Mas colocando o tridente dele. Entendi. Mas acontece que o espírito faz toda uma magia. Não adianta eu ir lá e fingir que estou fazendo isso, que o obsessor não vai embora. Não vai. Ah, tem tudo um processo, né? O obsessor, filho, ele só vai embora com o doutrinador encarnado se não for obsessor, se for espírito sofredor. Existem diferentes espíritos. Sofredor, obsessor. O obsessor só sai com o espírito de luz condenado. Por isso que mesa branca, cardecismo, se não tiver incorporação da entidade, o obsessor não sai. O que sai é o sofredor. Porque o sofredor, ele não está obsediando. Ele está usando daquela energia sofredora. Aí ele pode ser encaminhado. E o obsessor tem um certo já vínculo, né, energético com a pessoa? Sim, o obsessor, ele é uma entidade igual eu, só que na Terra. Às vezes, um tempo maior do que outra espiritualidade. Eu já aprendi muito sobre obsessor na minha vida. Se nós for falar desse tempo de terreiro já com a matéria, já aprendi muito. Já aprendi obsessor, filho, que tem 400, 500 anos de espiritualidade. Nossa! Quando você pega um obsessor assim, quer que não... Porque tem obsessor que você vê que vem terra, quer quebrar, quer isso, quer aquilo. Não existe? Você já viu que tem obsessor que vem e fica quieto, não fala nada? Ah, você tem que ir para luz. Não, eu vou. Já está consciente? É um espírito que já sabe, já tem um grau de espiritualidade muito grande. Então ele já vem dessa certa forma. E outra coisa, é um obsessor que qualquer um meter na falange. Por quê? Porque para doutrinar um espírito assim é um pouco mais difícil? É. Porém, ele já tem um embargo espiritual tão grande ele vai ser um grande servidor da lei. Não, olha. E o senhor também prende espírito? Prende. Como... Eu não organizo eles. Como... Eu prende, né? E se prende, fica um pouco sem. Porque você está tirando o livre-arbítrio do espírito. Você liga ele, né? Você tira o mal dele, inutiliza a força dele lá. Só que eu não consigo ficar com ele. Aí eu encaminho ele para o Exu. É o Exu que vai cuidar dele. Então, preto velho também paralisa ou prende um espírito. Sim. Você sabe qual é o espírito que mais paralisa o espírito? Ah. Caboclo. Quem? Caboclo. A boca? Caboclo. Caboclo. Caboclo. Para você ver, uma das falanges maior disso é a falange do caboclo tupinambá. Que se ocupa disso? Sim. Caboclo Tupinambá, a falange dele faz isso com uma destreza muito grande. Por isso que fala que caboclo é quimbandeiro. Quimbandeiro é o quê? Quimbandeiro, quimbanda, quer dizer a força negativa. Quando umbanda quer dizer positivo, quimbanda é o negativo. Quimbanda quer dizer aquele que mexe com a energia negativa. Não quer dizer que ele é negativo. Não é quiumbanda, né? Que hoje os falam quiumbanda. Eu nunca ouvi falar. Quimbanda de quiumba. Quimbanda é daquele filho que trabalha com energia negativa. O Exu, ele é da quimbanda. Exu não baixa em umbanda, baixa em quimbanda. Tá certo. Então tá, daí o senhor foi trabalhando com o seu corcunda, como Exu corrente, daí alguém chegou e falou pro senhor, isso vai ter que virar preto velho. Depois que eu tava com o Exu, existe uma iniciação para você ser Exu. Uhum. Quando eu fui fazer essa iniciação, pai José de Aruanda, que foi o mentor meu, quando eu estava vivo, quando eu fui vivo, o pai José de Aruanda, ele falava para mim, pai João, eu sei que você tem todos os motivos, mas pratica a luz, pratica o bem. E eu nunca dei atenção para o pai José, porque ele me fala. Quando eu desencarnei, o pai José já estava desencarnado, porque ele era muito mais velho que eu. Ele veio ao meu encontro e falou, olha, eu sei que você está trabalhando com o bem agora, com o Exu. Você está praticando a caridade, você já aceitou o bem. Só que você só vai conseguir a sua quitação kármica, né? Você só não vai mais dever nada a kármica quando você baixar como você era naquela época. Com a mesma roupagem política. Aí eu pedi para o seu Corcunda e eu comecei a trabalhar. Tanto que o meu primeiro nome em terra com o preto velho foi Pai João de Aruanda. Foi o caso do Pai José. Eu baixava na falange do Pai José. Ah, tem que ter uma falange que te aceita. Sim, sim. Não, não podia vir na falange do Pai Tomé, por exemplo. Podia, porque eu não conheci nenhum Pai Tomé. O que eu conheci trabalhava como Pai José de Aruanda na falange do Pai José de Aruanda. Trabalha até hoje como Pai José de Aruanda. Tá bom, daí ele falou, ó, entra aí pra minha falange, o seu é o número 3.000. Isso. Existe todo um ritual pra isso, né? É. Agora esse ritual eu não sei se eu posso falar. Vezes eu posso, porque tem coisa que você sabe que eu sou muito falador. eu escancar as coisas e depois, só eu sei o que depois eu tenho que ouvir no plano espiritual. Olha, João, isso não era para ter falado. Aí, filho, o que eu já ouvi disso. É igual com o nome de entidade. Às vezes a entidade baixa a primeira vez na nossa casa e vem o filho, né? Pai, gostou do meu preto velho? Gostei, adorei o pai José de não sei o quê. Aí o filho já sai todo feliz, aí depois o pai José fala, mas não era para falar. Eu não sei se eu vou ter que usar outro nome. Aí você já falou. Aí entendi. Então, assim... Se o cara chega pro senhor e fala assim, olha, no caso assim, eu quero saber o nome do meu caboclo. O senhor já fala, não posso falar. Ah, hoje em dia eu falo isso. Depois de tanta bronca que eu levei, quando eu falo, deixa que a entidade fala. Vou falar. Falando aí, depois eu vou pra entidade e falo, olha, quer saber? Fala, porque isso, eu conheço o médico, né? Que eu tenho que me policiar o que eu falo às vezes, porque o filho da minha casa sabe. O que acontece é que às vezes eu vejo pessoas que já tem um grande tempo de espiritualidade e não sabe o nome do caboclo. Porque o caboclo nunca falou. Por que que o pai não fala caboclo? Se apresenta. Por quê? Olha só, você trabalha com caboclo, não trabalha? Sim, senhor. É assim na parte de fazer show. Qual que é o caboclo que você trabalha? Eu não sei o nome ainda, pai. Ah, então... Eu preciso pegar um nome bem diferente, senão aí daqui a pouco eu trabalho. Você fudeu, senhor. Vamos supor que você trabalha com o Sete Pedreiro. É. Então, o Sete Pedreiro eu não dei o nome dele. Tudo bem, quanto tempo você está desenvolvendo? Ah, desde março. Março? 8 meses, 9 meses. Então vamos supor que daqui 4, 5 anos você ainda não sabe o nome do seu caboclo. Eita. Fez até a Mansi, fez coroação, batismo e não sabe. Aí fala, olha, eu mesmo falo, seu Sete Pedreiro, apresente o nome, por quê? É a mesma coisa, você está em desenvolvimento, filho. Quando você vai no desenvolvimento que fala, agora é hora de chamar caboclo, como é que você faz? Você fica, meu caboclo, que a sua força, que a sua bênção, você não fala isso? É. Não seria mais fácil você falar assim, seu Sete Pedreiros, o senhor, que é o senhor da pedreira de Xangô, é. Traga a sua... Entendeu? Você realizou mais rapidamente. Isso. Então o nome, às vezes, ele é muito importante. Você pode até falar isso pro seu pai de santo, pra mãe de santo. Não quer dar o nome de identidade? Não precisa dar. Dá pelo menos a falange. Olha, trabalha com a falange e tal. Já, pelo menos já... Ou então, olha, é caboclo de Oxóssi. Entendeu? E vai. Mas o teu caboclo, ele trabalha na falange do flecheiro da sua casa. Na isso. Falange do flecheiro? É, da sua casa. Mas o que, que isso quer dizer? Não acha no nome não, viu? Como é que é? Mas ele não tem nada de flecha, meu irmão. Chega, se eu falar mais, eu vou tomar uma boa. Mas o senhor aí falou que eu sou de Oxóssi? Sim. Como é que o senhor vê isso numa pessoa? Pela aura, né, filho? Pela coroa mediúnica. O filho tem coroa mediúnica. Sai uma energia de uma cor daqui, uma daqui e uma daqui. Então, cada cor dessa, você vê que o teu orixá. Por exemplo, a sua cabeça é inteira de raio verde. Como é que você fala pra mim? Ah, pai, é o Ogum, é isso, é aquilo. Quando você já fala pra você, você vê. É Oxóssi. É Oxóssi. O senhor é, sabe... É que o senhor fala assim, ah, mas no Búzios falou que é meu pai Xangô. É. Eu falo pra vocês, isso é bom pro senhor saber, porque eu joguei Búzios. Né? Isso. Na nação dele. Ah. Eu fui Babalaô. Babalaô é aquele que tem a mão de Ifá. É aquele que pode jogar Búzios. Eu jogava o Ifá e o Opelê Ifá, que é. Quem sabe, sabe o que eu estou falando. Né? Que é o Colar. Então, o Búzios, o que acontece? Vamos supor que você... Como é teu nome? Fica até olhando para mim. Jefferson. Então, o Jefferson, ele é filho de Oxóssi. Ele vai jogar Búzios, mas por que ele tem que jogar Búzios? Porque ele está com problema na justiça. Ele foi mandado embora, não pagar ele, ele quer na justiça. Então o que acontece? Vai jogar Búzios? O filho com problema na justiça, ele já está envolto de injustiça. Ele está pedindo para quem? Para Xangô. Olha que vai jogar o Búzios, quem fala no Búzios? Eita. Aí o pai de santo, que não tem aquele tino, fala assim, ah, você é filho de Xangô. Não. Não é o Búzios está falando daquele orixá, que aquele filho é daquele orixá. Olha. Entende? Sim. O orixá de coroa, você só consegue saber de uma forma. Pela aura, uma entidade te falar. E outra coisa, às vezes eu estou vendo uma energia que pode acontecer a mesma coisa. Às vezes você está muito ligado ao Oxóssi. Por quê? Você falou que tua casa tem o caboclo flecheiro. É. Tua casa, com certeza, ela é regida pelo caboclo flecheiro. É isso. Isso eu sei. É. Então, o que acontece? O flecheiro, ele comanda toda a casa de Oxóssi. Os filhos vão ter muito a mão do flecheiro na cabeça deles. Olha. E, tá aí, certo. Aí, então, como é que eu sei a certeza de que orixá que eu sou? Na hora do teu amanci. Na hora do amanci, o orixá manifesta. Aí não consegue o outro manifestar. Entendi. Porque... Eu mesmo já errei. Eu já falei que fui filho, você é filho de Xangô. Na hora do amanci, vinha. O que aconteceu? Xangô era o segundo orixá dele ou o terceiro. Na verdade, quem era o... Tá certo. Entendeu? Eu vou ter que começar a caminhar para o fim, porque daqui a pouco o menino tem um compromisso, pai. Tá bom. Mas... Conversa já? Quanto tempo já tem? 1 hora e meia. Desde 1 hora e meia já? É, desde que começou a ajustar. Não, agora... Que horas são agora? 1 hora. São 5 para 1. 5 para 1 ainda. Tá bom. Não, então, vamos lá. Então... Tanta coisa para falar ainda. É... Mas olha, eu quero até convidar o senhor para voltar uma outra vez e quem sabe eu não vou aí e falo com o senhor pessoalmente um dia. Vem sim. Tá certo? Porque eu adoro falar com um preto velho que não segura o que quer falar. Eu não seguro nada. Mas é o que eu falei, né? Eu falei isso com o Eduardo. Daqui a pouco todos os médicos vão ficar... É. Né? Então, mas... Agora eu vou ficar agradecendo, imagina. Mas não, eu falei pro filho que falou, que é o Eduardo, eu falei pra ele, olha, a matéria tem que estar preparada. Ou isso aí vai falar assim, olha, o pai dele é um grande pai de santo, ou vai falar... Esse pai dela é um filho de Deus. Agora, você acha que eu estou preocupado com isso? Não. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se você que vai ouvir isso, vai achar que isso é bom, tá bom. Se você achar que eu estou tudo errado, tá bom também. Vem me ensinar. E olha, eu tenho muito que aprender também. Tá certo. Então, vamos lá. Deus criou a fé e o homem a religião. Não é? E antes o senhor falou também o seguinte, que o Exu, ele é o negativo do orixá. Isso. E o preto velho é o quê? O positivo? O preto velho é uma falange do positivo. O positivo aí é dividido em roupagem excluída. Preto velho, caboclo. Tá certo. Cada entidade positiva tem um Exu. Por isso que às vezes o filho fala assim, eu tenho um preto velho, um caboclo, um baiano e 7 Exu. Por quê? Porque o preto velho tem um Exu correspondente. O caboclo tem um Exu correspondente. Mas no caso assim, por exemplo, eu trabalho, eu sei que quem está no meu caminho espiritual é o seu Tiriri. Sim. Pode acontecer de eu ter mais que um Exu? Pode. Por isso que você é filho de Oxóssi, não pode me dar avião. Olha só, você sabe que pode me dar avião? É. Muito sincretizado com a comunicação. Mercúrio, que é o planeta regente, ele é muito ligado com a comunicação. E o que você está fazendo hoje? Ah. Então, comunicação. Por isso que é o Oxóssi com o quadro da minha. Está no seu trabalho certo. Graças a Deus. Então aí, quando a pessoa tem mais que um Exu, ela começa a desenvolver no primeiro, depois, como é que é? O outro chega? Pode chegar, mas olha, aquele negócio que o Chico fala assim, ah, eu tenho 2, 3, 4, não façam isso não. Se a entidade chegar... Isso eu falo até na minha casa. Por exemplo, eu, pai João do Conde, eu não fui o primeiro preto velho da matéria. Eu vim depois do pai Francisco das Pedreiras, que preparou para mim. Então, por exemplo, o pai Francisco, ele vem num ritual, por exemplo, de Xangô, que ele é mais ligado, uma coisa. O que não pode é, vamos supor, que dia que é o rito da casa de vocês? Que tem dia? Quinta-feira? Sábado. Sábado. Então, sábado. De sábado... Um sábado vem o Tiriri. No outro sábado vem o Meia-Noite. No outro sábado vem o Vilu. No outro sábado vem o Tiriri. Aí, isso, você está se ligando demais. E você sabe, cada entidade a mais que você tiver, é mais responsabilidade, mais obrigação. Eita. Então, o que eu falo para o senhor é, liga em um só. Se vem outro, por exemplo, você tem o Tiriri, que trabalha com os Exumiri. Aí vai ter um rito de Exu ou Baluaê. Você recebe o Exu Caveira. Tudo bem, ele vem uma vez no ano, duas vezes no máximo. Agora não pode ficar com 2, 3 Exu trabalhando toda hora. Aí, filho, é até ruim para a sua energia. Uma vez eu ouvi uma senhora do Candomblé, né, e ela falou isso para a matéria. E tudo que fala para a matéria eu ouço também. Né? Falar uma coisa bonita. Ela falou assim, energia dividida não é bom. E é verdade. Para que dividir a energia? Não é mais só centralizar num Exu só? É. É, aí o que acontece? O filho vai na GD Exu e fala assim, o que eu vou receber hoje? Parece que vai pegar um cardápio, né? Ah, vou escolher qual Exu eu trabalho hoje. Não. Entendi. E às vezes demora tempo, assim, uns 20, 30 anos, para centralizar bem uma energia diferente de Exu, né? Demora. Muito da... Não é da consciência... E não é nem da bondade do filho. O que depende é muito da ligação do filho espiritual. O que você vê muito hoje no filho que está desenvolvendo, a entidade está muito próxima, mas o filho ainda está muito inseguro com a mediunidade dele. Não. A entidade, ela só vai usar da mediunidade aquilo que a matéria permitir. Por isso, é isso que fala assim, ah, eu não preciso estudar, Eu não preciso ler, não preciso fazer nada, porque a minha entidade sabe tudo. Ela pode saber, mas para ela acessar isso na sua cabeça, na sua aura, você também precisa aprender. Entendeu? Sim. Entidade burra. Como é que é? Médium burro, entidade burra. Mas não que a entidade seja burra, ela vai ter que agir assim. Como é que ela vai ter que agir assim? Ela não vai poder acessar a coisa. Mesma coisa. Vamos supor que você chega e você não tem conhecimento nenhum de ela. A entidade está lá consultando e de repente fica assim, pai, eu estou com câncer terminal. Olha, eu estou com câncer, não sei, uma mulher, né? Pode ser uma mulher. Eu estou com câncer, olha, o médico falou para mim que eu tenho mais um mês de vida. Aí o teu preto velho fala assim, o teu caboclo, você fala assim, olha, tem uma erva que chama erva Zezinha, que cura câncer. Se você não souber disso e você não liberar isso para ele, ele não vai poder falar. Por que, que ele vai poder falar? Isso não vai transmitir. Você vai estar inseguro. Você consegue imaginar a sua responsabilidade de dando uma erva falando para a mulher que ela vai curar, sendo que ela vai morrer daqui a um mês? É muita. Então, a sua responsabilidade, a sua insegurança não vai deixar o caboclo acessar tudo. Então, por isso que é bom saber. Eu sempre falo para o meu filho, aprende tudo, até o que vocês não gostam, aprende. Aí depois a entidade vai resolver, o que ela vai usar, ela vai mudar. Só que se eu falar pra ela uma erva que eu sei que cura câncer, então é eu que tô falando. Sou eu que tô falando, não é o caboclo. A entidade tá falando, acessando uma coisa que você sabe, cara. Ah. Muita coisa que eu falei aqui no que eu não sei como é que chama isso aqui, que eu tô falando pra você, minha matéria não sabe, não tem conhecimento. É. Tem? Mas por quê? Porque ele já me deu a segurança de poder falar o que eu quiser. Essa segurança só ganha com um conhecimento, com aprender. Não é conhecimento, filho, por exemplo, eu acho que eu dei um exemplo até errado. Não é conhecimento de coisa, por exemplo, erva X para isso, erva aquilo, não. É conhecimento do quê? De espiritualidade, de mediunidade, saber que a entidade ela pode transmitir do jeito que for. Entende? Se minha matéria lá atrás, ele nunca tivesse lido, nada que falasse assim, o espírito é imaterial, hoje eu não poderia estar me apresentando da forma que eu estou. Eu ia achar, ah, não, eu estou passando da frente. Tá. Entendeu? Certo, sim. Sim. É, depois eu ia pedir para o senhor falar, sabe do quê? Dos níveis que tem para cima do terreno, depois que a gente desencarna, os outros 6 níveis. 7. Isso aí foi uma coisa que passou por entrar no sul, né? Foi quem? Foi o caboclo da matéria que passou esse ensinamento. Ah. Eu posso falar alguma coisa. O que eu sempre falo para o meu filho é assim, eu estou num estágio. O que tem para cima, o que tem para baixo, eu sei. O que tem para cima, eu sei de ouvir falar. Espiritualidade, da minha última desencarnação, eu estou beirando os 300 anos. Tá? É que os filhos da minha casa contam. 298, 296, alguma coisa assim. 298. Da minha última encarnação. Então, em 298 anos de espiritualidade, meu filho, eu nunca vi Jesus Cristo. Eita. Nunca vi São João. Nunca vi nenhum santo que você já ouviu falar. Por quê? Porque eles estão num nível, é o que eu acredito, muito superior. Entende? Uhum. Então, nós não podemos falar, a espiritualidade é assim, a espiritualidade é assada. É muito difícil. Eu sei do que eu estou passando hoje. O que eu posso falar para você disso, que passou desses 6, né? Com certeza, por quê? O Itaguruçu está no 7. Se o Itaguruçu estivesse no 8, ele tinha passado 7 mil. Se eu estivesse no 9, ele tinha passado 8. Entende? Tá. O que acontece é, são egrégoras, são energias, né? Que quanto mais sutil, não é assim, ah, tem um portão, pai, que você entra, você sai daqui e entra no portão do outro, não. Sua energia, ela vai se afinizando para a egrégora que você tem. Ah, tá certo. Então, hoje eu estou numa egrégora, eu nem lembro os nomes que ele usou aí de mim, mas eu estou numa egrégora hoje de guia espiritual, de mentor. Eu acho que é a quarta, é a terceira ou quarta aí, não sei também. Que tá vendo se passou. Não, depois a gente estuda com... Com ele é melhor, porque... Posso explicar das 3 para baixo que eu tava. Qual que é o nome do caboclo? Itaguruçu. Tá bom. Caboclo entre aspas, porque ele nunca foi caboclo, viu? Nossa senhora. Mas então, vamos lá. Vamos para a gente caminhar para o final. Então, fala para mim, a pessoa que vai na Umbanda dizendo eu quero começar na Umbanda porque eu estou... que é a minha missão. Isso foi aquele texto que eu passei, né? É. O filho tem que entender que a missão dele é importante. Não. Aí eu estou na Umbanda porque a minha missão é ajudar os outros. Tudo bem, mas o que te movimenta não é a sua missão, senão você está sendo um egoísta. O que tem que te movimentar é ajudar os outros. Por exemplo, vamos supor que você, Jefferson, esteja na Umbanda. A sua missão é ajudar os outros, certo? Sim. Então, com certeza, você deve ter alguém que você não gosta, não tem? No mundo? Deve ter, né? É, em geral, sempre tem, mas eu não tenho, não. Mas vamos supor que você tem. Sim. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que te fez muito mal. Vamos dar um exemplo. Deus o livre. Não vou dar exemplo de você, que eu não gosto. Mas vou dar exemplo de mim. Eu estou encarnado e, de repente, o assaltante que matou minha mãe. Tá? Ele precisa de uma cirurgia espiritual. E eu tenho um médico espiritual. Eu vou lá cuidar dele? Quantos filhos fariam isso? É, em geral não faz, não. Tá? A pessoa que matou sua mãe um dia. Ué, mas se sua missão é ajudar os outros, você não teria que ir? Sim, com certeza. Sai da Umbanda. O certo é você ir ajudar. E o que te motiva a ajudar é querer ajudar os outros. Não saber que a sua missão é ajudar. É isso que eu quero dizer nessa parte. Muito bom. E a pessoa fala assim, ah, porque eu estou desempregado. Eu estou lendo a psicografia que o senhor passou. É o egoísmo, cara. É o egoísmo. Aí eu vou na Umbanda porque meus caminhos vão abrir, porque eu vou procurar um emprego, porque vai me ajudar. Você sabe, ô filho? Você sabe que o emprego aparece para você? Como? Procurando. Acordando cedo, procurando. Mandei papel, que eu nunca sei falar o nome, porque o senhor leva no terreiro. É. Agora não adianta nada, o filho ir no terreno toda segunda-feira. Vai lá bater tambor. Ai, eu vou, abre meu caminho. Meu pai, eu vou, me dê um serviço, meu pai. Mas eu quero um serviço que eu ganho muito, que eu acordo tarde, que eu não canso, que eu não pego condução. Eu quero... se você não acordar cedo, se rebaixar e falar, não, pai, eu quero um emprego, eu aceito o que for. Algum pode até colocar no seu caminho, mas não vá por esse propósito, não. Não vai achando que na Umbanda você vai encontrar isso. Umbanda não é balcão de informação. Umbanda não é atendimento ao público. A Umbanda, ela está para ajudar. Mas não existe uma coisa assim, ah, eu preciso de um serviço, peraí. Ó, serviço. Ah, eu preciso disso. Não. A Umbanda não é isso. E se for na Umbanda porque tem mediunidade forte? O que é mediunidade forte? Uma vez eu ouvi falar isso. Vamos falar depois do Exu de novo, né? Uma vez eu ouvi falar assim, qual Exu é o mais forte da casa? Aí eu falei pra ele, ó, faz o seguinte, pega uma pedra bem grande da próxima vez, traz, aquele que levantar mais fácil é o mais forte. Porque não existe mediunidade forte. Existe mediunidade para ajuda. O senhor confunde assim, ah, não, eu vou pedir emprego porque o Tata Caveira. Não, Tata Caveira é cura. Não é que a mediunidade é mais forte ou mais fraca, é por causa que aquele é o campo de trabalho. Não existe cardiologista, neurologista e pediatra? Sim. Na banda também existe entidade de cura, entidade de trabalho, entidade de... Existe mediunidade mais forte. Quando eu fui falar assim, a minha mediunidade é forte, isso normalmente é papo de pai de santo que quer pegar frio. Porque eu conheço muito pai de santo que é assim, né? Ele quer pegar o frio e fala assim, ah, não, a sua mediunidade é muito forte. Ah, a mediunidade é forte? É. Ah, pai, eu levanto o objeto e faço sair rodando. Então, eu vou no circo, filho. Não, manda pra quê? É a mesma coisa, olha, vou até pagar de novo. O que que vai adiantar a minha mediunidade, eu levantar uma mesa rodante, vai trazer um conforto para uma mãe que perdeu um filho ou alguma coisa para ajudar alguém? É. Eu estou fazendo isso para quê? É um teatro. É, não sei, uma apresentação, um espetáculo. Mas no caso, às vezes tem coisas legítimas, Pai João. Por exemplo, o cara tem uma mediunidade mesmo. Ele incorpora fácil, ele vê espírito, conversa. Ele fala, ah, vou entrar na Umbanda para ajudar. Sim, tudo bem, mas você está falando a mesma coisa que eu falo. É, meu. Não manda pra quê? Pra ajudá-la. Não pra mostrar que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu incorporo isso, que eu incorporo aquilo. Você mesmo respondeu. Tá certo. O objetivo tem que ser esse, ajudar os outros. Agora, como vai ajudar? Porque se eu digo assim, pai, eu ajudo os outros. Igual o senhor, na igreja de crente, o senhor não cura com a mão? Eu acredito que cura, pô. Eu não desacredito naquilo, porque a fé é tão grande do filho que fala assim, eu vou na igreja essa semana, o pastor vai colocar o dedo e vai me curar. Filho, o pastor vai curar. É. É, mas quem curou ali foi a entidade do lado, né? Foi a fé. Nem a entidade. A entidade não cura, nem Jesus curava. Quem cura é a fé. Sim, nós apenas somos o canalizador daqui. Ah, lá. Segunda-feira eu falei isso com o filho, na consulta. Falei, filho, se você pedir, olha só o que eu vou falar, hein? Tudo bem, filho, já está no final do vídeo, pouca gente acha que vai chegar nessa parte. Mas isso é um bom ensinamento para o senhor. Se você pedir para Deus, ou para uma entidade, pai, eu quero uma bengala nova. Você sabe o que a entidade vai fazer, a espiritualidade? Quebrar sua perna. Que isso? Vai. Sabe para quê? Para fazer você procurar uma bengala nova. Nós somos, filho, canalizadores da fé. Nós não temos poder de, pai, eu quero uma bengala nova. Então toma, leva essa bengala nova. Não. Deus dá a oportunidade de você achar a bengala nova no teu íntimo. Mas explica de novo esse negócio de quebrar a perna para o povo não sair achando que vocês são ruins. Não. Isso que eu estou falando é uma metáfora. Sim, mas então, põe assim um outro exemplo assim, para esclarecer assim. Vai quebrar a perna. Deus vai te dar um momento ruim para você descobrir isso. Entende? Entendi. Não é que vai te dar coisa ruim. Ele vai fazer você descobrir. Por exemplo, eu tô, pai, eu quero mais fé. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa na sua vida para você despertar a sua fé. Nós temos que despertar a fé no filho. Nós não podemos pegar a fé e colocar dentro da cabeça dele. Entende? Sim. Sim, tá claro, tá claro. E o senhor falou que, por último, o senhor gostaria de falar sobre o elo espiritual. O que eu falo do elo espiritual? Uma coisa que eu falei. Isso é bem próprio para quem é um bandista, para quem é novo. Toda entidade que você tem na sua coroa já encarnou com você em alguma das suas vidas. Toda entidade que você tem um elo de ligação maior do que simplesmente incorporar ela. Por exemplo, você, Jefferson, você não tem filhos. Isso, não tenho não. Então, quando você tiver seu filho, você vai escolher um padrinho para o seu filho, certo? Certo. Você vai escolher uma pessoa que você não conhece ou uma pessoa que você conhece? Sempre que conhece. Do mesmo jeito acontece na espiritualidade. A espiritualidade ela não vai escolher um preto velho aleatório, não vai pegar um cartão e falar, olha, quem que tem aí? Ah, teu pai José, o pai João e o pai Zé. Pega o pai João e coloca na coroa. Não. O pai João, ele já tem uma ligação astral com você grande. Então, esse elo de ligação é muito maior do que vocês imaginam. Mas no caso, assim, com preto velho, mas no caso, o senhor acha que pode se dizer assim que eu tenho uma ligação, um elo espiritual com o seu Tiriri, por exemplo? Com certeza. E quem está ouvindo... Olha só, vou dar alguns exemplos. Eu, na outra vida, quando eu fui pai João mesmo, né, quando eu estava encarnado como pai João, essa matéria que está aqui era minha. Quando o seu Corcunda, antes de ter sido um padre inquisidor, o seu Corcunda ele foi um corsário francês. Quando ele foi corsário, a minha matéria era um dos imediatos dele. Então, por exemplo, o seu Tiriri. Vamos supor que o seu Tiriri, daqui a uns anos, ele conte a sua história. Vamos falar que o seu Tiriri ele foi um barão, né, europeu, que tinha um feudo, vamos supor. Com certeza você trabalhou para ele em alguma vida. Entendeu? Ele se iluminou e encontrou a luz daquele lado. Por isso que ele virou a entidade. Você não, você teve que voltar porque você estava mais abaixo. Nossa, então todo médium é menos evoluído que seu Exu. Com certeza. Por isso que vocês estão encarnados e mais não. Por exemplo, isso pode acontecer daqui a muitos anos, por alguma coisa espiritual ou alguma coisa que aconteça, você se ilumine mais, quem sabe daqui a muitos anos o Tiriri encarne. Porque a entidade, por mais que seja entidade, ela pode encarnar, se for mandado espiritual para ela, ela encarna e você seja um Exu dele. Daqui muitos anos. É isso que eu falo, muitos é pelo menos milênio. Nossa. Então não tem diferença em que diz respeito à elevação e luz, o Exu e o Preto Velho. Nenhum. Eu estou sempre falando com o senhor, nós apenas estamos do outro lado do rio. É a única diferença de vocês e para nós. Nós apenas estamos do outro lado do rio. Mas e essa história de dizer que o Exu sempre está subordinado ao Preto Velho? Não. Exu não está subordinado a ninguém. Exu é apenas um nosso companheiro, um ajudante, é um grande amigo. Exu é aquele que ouve as nossas aflições, mesmo de nós que já morremos. Eita. Tá certo. Então, Exu é um amigo, filho. Tem tudo. E como é que funciona nesses trabalhos que a gente faz assim? O senhor entrou em contato com alguma entidade espiritual minha? Eu entrei através do Preto Velho seu. Mas a ligação com o Preto Velho seu veio de uma entidade de alta hierarquia minha. Uma entidade que nem baixa. Que falou para mim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Vai. Agora, você falando que lá na sua casa tem o seu Giramão e eu trabalho com o seu Fortuna, talvez esse tenha sido o ano de ligação. Entendi. Mas não foi o seu Fortuna que falou para mim. Então, para eu entender, o Pai Tomé conversou com essa entidade elevada. Com certeza. Porque está lá no... Mas por que ele não veio falar direto com o senhor? O plano espiritual é muito grande, né, filho? Hã? O plano espiritual é muito grande. Não dá para falar, ah, ele veio conversar direto comigo. Veio uma ordem para mim, olha, vai acontecer isso, nós vamos ter que conversar. Depois que isso aconteceu, eu vi o Pai Tomé, conversei com ele, mas isso bem depois, isso há pouco tempo. Mas veio uma ordem espiritual para mim, olha, você vai ter que se comunicar. Não é assim, não é explicado, você vai ter que se comunicar assim, assado, vai ser tal dia, não é assim que vem para mim. Uhum. Entendi. Mas é tudo organizado anteriormente. Sim, com certeza. E o que as entidades espirituais que estão acima de mim, né? Da minha ligação, do meu ponto, os meus, vai, entre aspas, maiorais, que no, na luz nós não chamamos de maioral, né? Nós chamamos de mentores. Mas o que os meus mentores falaram, eu tenho que fazer. Eu estou subordinado aqui, né? Entendi. Então o senhor não tinha a liberdade de dizer. Forçado não, viu? Ah, o mentor mandou te ouvir. Não, o senhor podia falar, não quero. Pode, pode. Tá certo, então. Bom. Aí, eu, filho, eu quero, porque, olha, a Umbanda, ela precisa, de uma certa forma, deixar alguns dogmas. A Umbanda, às vezes, ela me lembra muito catolicismo, muito pecado, muito isso. Umbanda não tem pecado. Uhum. Umbanda, tudo pode fazer nela, desde que você age com a consequência dela. É. Agora esse negócio de, ah, isso pode, isso não pode. Eu vejo muito o filho falando assim, ah, eu posso isso, aquilo não pode. Eu vejo alguns filhos que eles se colocam de roupa branca. Uma vez mesmo, nós estávamos fazendo um trabalho lá nas Águas Grandes, né? Comunidade de Manjá, que nós vai todo ano, né? Nós estávamos lá e tinha um fio que passava com o marinheiro ia apontando, olha, aqui está incorporado, aqui não está incorporado, aqui está incorporado, aqui não está. Filho, primeiro. Qual que é o objetivo disso? A não ser que seja mostrar poder e falar, olha, eu sou o bonzinho e eles não. O filho dele. E outra coisa, será que ele tem tanta evidência assim para poder ver? Então eu não posso julgar ninguém. Já viu aquela história, não julgais para não ser julgado? Sim. Se o filho chegar para mim e falar, pai, tudo que o senhor falou é bobagem, eu recebo o senhor Lucifer que é o capeta. Sabe o que eu vou falar para ele? Eu arrasto um banco aí, filho. Bota o rabo vermelho pro lado, arrasta um banco e vamos conversar. Isso é para mim. Tem alguma coisa para me aprender? Tem. Fala. Mas o senhor fala, né? Mas às vezes ajuda, sim, a entidade ajudar falando assim, olha, o seu espírito tá conseguindo chegar, não tá conseguindo chegar, é você, é a imaginação. Nós fazendo isso, mas de uma forma meio, sabe como é? De uma forma bem sutil. Por quê? Se eu chegar para um filho que ele está recém, recém-mediunidade, igual você. Eu cheguei e falei, você não está incorporando. Você está incorporando aí, ou é um obsessor, ou você não está incorporando nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai se desligar da entidade, vai se preocupar com tudo isso. Então, eu vou ter que fazer você ver que você não está incorporando, que você está passando a frente. Só pontuar o dedo e falar, você fez isso errado. Se você fizer isso, filho, sabe o que você vai fazer? Você vai afastar. Aí eu vou afastar o médium, como é que eu vou poder ajudar ele? Eu acabo de negar ajuda para ele. É, realmente. É mais fácil a pessoa se fechar e dizer, ah, então eu não tenho mediunidade. Sim. Você sabe o que acontece? Uma vez perguntaram assim para mim. Pai, qual que é a missão mais difícil de ser um pai espiritual? Eu que fui pai de santo, eu que hoje sou um empregado com Deus. Ser um pai é lidar com a ingratidão. Ser um pai é sempre pensar no outro. Porque espiritualidade, filho, isso é fácil. Se eu chegar, por exemplo, para o seu preto velho, o pai também vai falar, pai, então meu, o senhor está errado, sabe o que o pai também vai falar para mim? Eu estou na sua casa, eu respeito. Se eu chegar para você e falar, Jefferson, você está errado, sabe o que você vai falar para mim? Ah, então aqui eu não piso, aqui eu não venho mais. Vocês são muito mais passíveis de emoção do que espírito. Espírito não tem emoção, eu não tenho mais emoção. Não tem emoção, o senhor quer dizer que não reage assim emocionalmente? Não, é, isso mesmo. Tá. Não tenho mais essa reação. Entendi. Mas o senhor chora, o senhor sorri, o senhor ainda é feliz. Sim, sim. Tá isso, certo. Isso é, como eu falo, não é emoção, tem outro nome, né? Sentimento. Sentimento eu tenho, sim. Mas é emoção. Tá certo, então. Olha, eu quero... pedir ao senhor, então, que passe aí por esse nosso primeiro encontro. Espero que existam outros. Eu também. E o senhor passe a sua última mensagem para a gente. Olha, o que eu quero passar para todo mundo, né? Independente de religião, que eu acho que, vamos ser sinceros, que a maioria que vê essas coisas que vocês fazem não é um bandista, porque um bandista está tão preso nele que isso normalmente é para quem nem um grande estranho. Porque eu quero falar para todos os dias isso. A espiritualidade, ela é um rio que corre, natural. Ela nunca pode ser forçada. Nós não podemos colocar cabeça e mediunidade. Então, o que eu falo para vocês, se você for médium, deixe a sua mediunidade aflorar do jeito que ela quiser. Se o seu preto velho não quer bater cabeça, não quer ser isso, deixe aflorar. O espírito não tem forma. Nós não podemos ter sempre aqui o preto velho com a bola de ferro no, na perna. Não vamos fazer isso. E principalmente, meu filho, a todos vocês, de saber onde vocês estão, respeitar o plano que vocês estão. Vocês não estão respeitando esse plano terreno. Nós, que somos seres, nós não somos mais seres terrenos, né? Nós somos seres extraterrenos. Né? Nós não somos ET, não, com cabeça verde, que isso não existe. Sim. Somos seres. Essa terrena, nós estamos vendo que a Terra está cada vez mais, sabe, sendo denegrida. Isso não é importante. Isso, principalmente, o que mais está afetando e fazendo mal para vocês, a queimada, nada disso, é o sentimento. O sentimento do ser humano está cada vez mais perdido. Isso é para todos. E principalmente para um bandista. Abra sua cabeça. Tenha amor à sua religião, ao seu irmão do lado de religião. Eu falo para os meus filhos, se você trabalha numa empresa grande, e um evangélico conhece o outro, eles começam a falar da Bíblia. Se um bandista sabe que o outro é um bandista, e ele tem uma dor de cabeça mais forte, ele vai no terreiro dele e fala, olha, eu acho que aquele bandista está fazendo trabalho para me perder emprego. Então, entenda uma coisa, um bandista, espiritualista, tenha mais amor e mais respeito pela Umbanda e pela sua entidade. Nós aguentando muito de vocês. E vocês serem pelo menos um umbandista digno, é o mínimo que vocês podem fazer para nós. Não quer respeitar o outro pai de santo? Não respeite. Não quer respeitar a outra casa? Não respeite. Mas respeite a espiritualidade, a sua religião e a sua mediunidade. Esse é o principal. Graças a Deus. Porque, como disse a Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, gostar é um direito, respeitar é um dever. Eu sempre falo isso. Você ser um médium assíduo, frequente a sua casa, não falte, faça suas obrigações. Isso é o mínimo que você pode fazer numa forma de agradecimento, numa forma de paga a tudo aquilo que a entidade, porque olha, nós que morremos, nós não dormimos, nós não paramos para comer, nós não resolvemos faltar quando vocês têm problema. Tem muito medo que não vai morrer porque falta. Ah, faltei por causa disso, faltou por causa daquilo, por causa daquele outro. Imagina se a sua entidade também resolver faltar quando vocês precisarem. Vou baixar hoje, que ele está me pedindo, já que eu tenho outra coisa para fazer. Entenderam, moço? Nossa. Você é médium. Assume essa. Ninguém obriga ninguém à mediunidade. Ninguém pega na sua mão e fala, você é obrigado a ser médium. Você foi lá pedir. Então, se você for pedir para ser médium, mesmo quando você encarnou, assuma a responsabilidade e com seriedade. Umbanda sem seriedade. Seriedade é diferente do carapê. Você viu que nós estamos aqui, quanta amizade eu dei, brincadeira que eu faço. Claro. Seriedade não é desrespeito. Não é carapê. Seriedade é ser sério. Entendeu? Seriedade é tratar as coisas com o devido valor. Não é que é brincar, brinca, pega risada. Você entra em terreiro, tem terreiro que parece quartel general. Olha, meu filho. Aquela história que os católicos falam que é lá embaixo que tem festa, lá em cima que é todo mundo rezando, é mentira, viu? Sofrimento lá em cima, que é onde é que nós estamos, é sempre risada. Né? Você sabe que Jesus Cristo, quando ele não estava pregando, ele chutava a poupança dos discípulos, né? Primeiro a brincar com eles. Por quê? Porque quando você trata com uma forma leve, quando nós estamos conversando, leve, descontraída, brincando, você consegue atingir o fio. Agora, se eu tivesse aqui, não, diz enfim, diz, eu não conseguia nem ficar falando nem pra mim. Tá certo, então. E, obviamente, sempre respeitando quem vê esse jeito de manifestação como o melhor, né? Com certeza. Com certeza. Nós não podemos querer que... Eu que tenho um espírito que trabalha na minha falange, que é o avô da matéria, que ele sempre fala isso pra mim, né? Olha, o que, que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? E ele é o quê? Um preto velho? Hoje ele é. Não e trabalha com preto velho. Mas é da minha falange. Entendi. E daqui uns 100, 160 anos, ele vai ser um paijão também. Oh, graças a Deus. O que eu queria, pode até parecer um pouco estranho, mas eu falei o nome do Eduardo, e você sabe que mediunidade é mediunidade, né? É. Então, como eu falei dele, eu acho que eu tenho que falar, né? Todos meus filhos lá da minha casa, eu gosto muito deles, mas como eu falei o nome, estão sempre cuidando deles. E tem um que o senhor gosta mais? Ah, filho, sempre tem, né? Sempre tem. Mas, não é que nós gosta mais, é que mais se afiniza. Mas se eu falar, ele abriga. Mas, não, tá certo. Aos meus pais pequenos, que são os braços, né, do terreiro, porque é aquilo que eu falo. Mas nós acabamos falando mais coisa, né? É. Percebeu? A Umbanda é a única religião que quanto mais velho você fica, pior trabalho fica. Né? E você começa na igreja, você começa lá atrás e vai lá para frente. É. Na Umbanda você começa, como diz, ah, todo desenvolvimento, só recebendo espírito bonitinho. Você vai ficando velho, você recebe obsessor, vai para a tronqueira, isso, então, esses que são os grandes, né, braços que seguram o nosso reino, que é os, principalmente os pais pequenos, eu só tenho que agradecer a eles. Né? Tá certo. Isso vai ser muita coisa ainda para fazer. Oh, graças a Deus. Tá certo então, Pai João do Congo. Eu agradeço a sua visita. Vamos pedir a Oxalá que ela se repita e que quem sabe um dia eu possa estar aí com o senhor pessoalmente, viu? É muito bem-vindo. Quiser que abençoe a você, o seu trabalho, as suas entidades também te abençoam, os seus orixás. E a todos os também que foram ver isso, e aqueles também que não foram. Se vocês gostaram, Deus abençoe a vocês. Se vocês não gostaram, também Deus abençoe a vocês. Tá certo, então, Pai João. Até a breve, muito obrigado. E dê um abraço aí no seu irmão aí, no Pedra Azul, viu? Pode deixar aí, Pedro. Na minha casa baixa, o espírito que foi meu irmão, que foi meu pai, todo mundo baixa lá na minha casa. Por quê? Pelos erros espirituais. Então, quando tá lá o povo de Congo, né, como nós falamos, né, firma no povo de Congo, a terreira não tem mais. Então, sai todo o povo de Congo. Tá certo. E qual o ponto... Qual o ponto cantado que o senhor mais gosta? O ponto que eu primeiro cheguei na matéria, para mim é o ponto que eu mais gosto. Ah. Né? Eu choro no meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro. Eu choro no meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro. No tempo da escravidão, nego velho muito trabalhou. Quando não tinha o que pensar, pegava os problemas da sua senhora. Quando chegava a noitinha,